Charlie Bravo, autorizado, cruzamento 1735 até o pátio 4. Pode estacionar a frequência livre. Gente, vai seguir o tráfego à sua frente, está autorizado o ingresso, 1735. Pode estacionar a pátio 4, frequência livre. Chega, Alfim, aqui Romeu. Oi. 03, a posição desejada. Gente, estou autorizado o reporte até a saída do Pátio 3, me reporte para ingresso Pátio 1, não? É 3601, tá bom, cópia? Pronto, 4. Exato, São Paulo, nível de voo 360, decola 10, curva direita. Saída da El, Leta, Motifa, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. E a Piso Luna 0. Após o Trid, a Piso Luna 6, Abra Horizonte, Trive e após conforme lote. Controle Salvador, operem 120, decimal 8, transponder 5576. Da Eu vim da Morte, com a Brite, a pessoa do Nomeia, bravo até o fim. Com o Sando Pérez 0108, transponda 5576. Afirmo, 5576. parte principal. Autorizado ingresso parte principal, reporta o serviço do reboque ao 101.000. Ok, quem anda reportará, obrigado. Salvador, Altar 3601, espero parte do cheque acionamento. Altar 3601 vai ficar atento ao tráfego da Azul, ingressando à sua esquerda. E a posição autorizada para o cheque acionamento me chamou para um detalhe. prossiga. Tem alfa torre super de temporada remoto, acerta, tem autorizado a terra, saída do pátio 3, meia porta para ingresso pátio 1. A3601, está autorizado o táxi Índia, ponto para o 10, chama torre 11895, ajuste ao time 10015. Tem que alfa autorizado até posição 09, vamos estacionar. Reporta. Salvador, bom dia, Santos 3601, ponto zero da 10 está pronto. 301, a linha da cola, pistola 0, vento 140 graus, 132. Obrigado, 208. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, não vai curvar a direita da EL. Bom dia, contato radar, subornível 360, direto da EL. Para o 360, tá 3601, não tem restrições. Pode voar direto com a posição, senhor? Eu. Ah, é, obrigado. tchau. Então, 3601, chame centro Recife, frequência 1251. 251, 3601. 251, bom dia. Pronto, cópia. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita. Saída da El, transição lenta, após rua Mótica, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Viel, pedulo 10, Brise, intercepta pedulo 16, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, responde 5090. Cruzeiro 10, transpondo a estima do Cruzeiro de treinamento, GNME 251. Pedro, 51, estou autorizado, seu fantástico. Desça para 2 mil pés, proa de duna, ajuste no 0 no 5. Desse mantenha nível 050, chegada a Monte, redução para 2402. 519, sou autorizado táxi a 71, Café Índia. Chama a torre 11895, no ponto 010, agente altímetro 0015. Linha 251, a linha decola 0, vento 170 graus, 132.